Pat. O quê? Desse jeito. Eu peço mais, minha vida tá largada na rotina. Acordo cedo todo dia, não tem como escapar. Sou escravo do trabalho, não vivo como devo. A liberdade aqui tão perto e não consigo alcançar. Difícil é a missão, corre pra somar. Busco sempre o melhor, tento só valorizar. O foda é depender, saber que a vida tá foda. Trabalho e corre certo, é aliado da vitória. Pancada na corrida, tropeço que é fatal. Muitos morrem por besteira, estampa a capa do jornal. Violência, mentira, pobreza é geral. Dinheiro não significa bem-estar social. Viver pra trabalhar, pra mim não é viver. Tô preso e da janela, a liberdade posso ver. É crer que é normal ter tudo e não usufruir. Mas o normal é não ter nada e viver pra progredir. Então se liga, faz agora o que tiver, não vai levando. Não se desprenda dos sonhos, continue caminhando. Não acredite em destino, se desfaça do ruim. E se a rotina te pegar, jamais desista até o fim. Porque a batalha é real, a poesia é abstrata e o mundo é material. Se o que vale é ter contatos e dinheiro na mala, o currículo é fraco, as portas batem na sua cara. Na vida vence apenas quem é de verdade, na corrida vence apenas quem tem dignidade. A rotina vence apenas os fracos de humildade. Eu sigo o lema de quem preza e se busca liberdade. Na vida vence apenas quem é de verdade, na corrida vence apenas quem tem dignidade. Por quê? Na correria em que vivi pra estar aqui, muitas horas não dormi, outras tantas eu nem vi passar. E aqueles que querem me destratar, dizem que o trampo é mó ruim. É, vivem só de criticar, não meto a cara à toa, não. Isso se numa boa, sou preguiça, sempre vira, mas comigo não virou. Faço certo pra ser certo, trabalho e não me iludo. A vida abriu a brecha e eu me choquei com tudo. Nunca tive mordomia de patrão, de playboy. Tô atrás na correria, com trabalho se constrói. Apesar de ser sofrida, minha vida é bem vivida. O que fode é a rotina pra buscar outras saídas, mas se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Já conquistei muita parada e outras mais vou conquistar. Sei que a liberdade tá longeão, mas se gosta ou não é diferente, irmão, que eu vou buscar na correria. Fazer meu dia a dia ser melhor pra bater no peito, sempre sintonia. Dinheiro que não tem, se faltou vigor, tá na saudade de poder, mas passar com amor. Então é assim que for, mesmo preço quero mais. Acelero o coração, deixo os problemas pra trás. Logo mais, vocês vão ouvir falar que mais um merecedor conseguiu se libertar. Porque a vida vence apenas quem é de verdade, na corrida vence apenas quem tem dignidade. A rotina vence apenas os fracos de humildade. Eu sigo o lema de quem preza e se busca liberdade. Na vida vence apenas quem é de verdade, na corrida vence apenas quem tem dignidade. Por quê?